Answers Group 8B. Number 1. Não, eu não estou perto da parede. No, I'm not close to the wall. Number 2. Não, tu não gostas de ir ao clube. No, you do not like to go to the club. Number 3. Não, eu não sou português. No, I'm not Portuguese. Number 4. Não, o professor não prepara a lição todos os dias. No, the teacher doesn't prepare the lesson every day. Number 5. Não, a jornalista não pronuncia bem a palavra. No, the journalist doesn't pronounce well the word. Number 6. Não, o Raimundo não está na igreja. No, Raimundo is not in the church. Number 7. Não, nós não somos alunos de inglês. No, we are not English students. Number 8. Não, vocês não visitam os familiares. No, you do not visit the relatives. Number 9. Não, nós não estamos longe da farmácia. No, we are not far from the pharmacy. Number 10. Não, a Teresa e a Cristina não vão à loja. No, Teresa and Cristina, they do not go to the store. Number 11. Não, o Eduardo e o Sérgio não são bons alunos. No, Eduardo and Sérgio are not good students. Number 12. Não, os rapazes não repetem o vocabulário com satisfação. No, the boys do not repeat well the vocabulary.